3455 pronto para a cópia? Tá pronto, 3455. Então, 3455 está autorizado nível 3620 para confins pela Upper Witch 58. Previste saída Gole, transição Goza, curva à direita após a decolagem. Pista em uso é 10, frequência do controle Salvador, 119.35, o transponder 5031 no TAN 3455. Está autorizado 360 para confins via Perwitz 58, decola no perfil da Gole Gonza com curva direita, da 10. Controle 11935 e o transponder 5031 no TAN 3455. Afirmo. Webjet 6727 pronto para cópia? Siga. Web 6727 está autorizado nível 340 para confins pela Upper Whisk 58, previsto saída Gole, transição Goza, curva à direita após a decolagem. Pista em uso 10, frequência do controle Salvador 119.35, seu transponder é 5035, Web 6727. Autorizado 340-58, Gole Gonza, direita, pista 10, 0935, aciona 5035. Afirmo. Obrigado. Azul 4071, pronto para a cópia? Pronto, 71 para você. Azul 4071 está autorizado nível 3620 para Campinas, pela aerovia Upper Whisky 58, prevista saída Gole, transição Gonza, curva à direita após a decolagem. Pista em uso, 10, frequência do controle Salvador, 119.35, seu transponder é o 5025, azul 4071. Autorizado Campinas, 360, na saída Gole, transição Gonza, de 358, decola 10, direito, controle 1935, aciona transponder 5025, 4071. Afirma. Está pronto, puxa, estacionamento no portão 9. Autorizado, pushback, acionamento no 9. Autorizado, chamar a táxi, 4071. Bianca 6310, pronto para a cópia? Pronto. Bianca 6310, está autorizado nível 350, é isso que o senhor queria? Afirmo. Então, está autorizado nível 350. Para Recife, pela aerovia Upper Whisky 58, prevista saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. A pista em uso é 10, a frequência do controle de Salvador é 119.35, o seu transponder é o 5030, Avianca 6310. Recife, nível 350, Puca, Aracaju. Decolando da 10, curva esquerda, Upper Whisky 58, controle 11935, aciona 5030. Afirmo. Ground Grenade Condor 076, on text Alpha. Condor 076, clear your text by taxiway Alpha, and maintain your position before taxiway Juliet, okay? Roger, continue on Alpha and hold shortly for Juliet, Condor 076. Of course. nível 370 para Natal, pela aerovia Upper Zulu 190. Previsto saída Puka, transição Zipar com curva esquerda após a decolagem. Pistinho 190, frequência do controle de Salvador, 119.35. Seu transponder é o 5034, tá 3662. 3667, Natal 370, na Upper Zulu 190, decolando da 10, curvando à esquerda na Puka Zipar 119.35 ao controle, 5034, código transponder do 3662. Afirmo. Para o táxi azul 4071, 113 a bordo, 113, 4 e 10 de autonomia, alterna com fins. Ciente, está autorizado o seu táxi via parte principal, táxi Juliette Alpha Charlie, até o ponto de espera da pista 190. Quando ingressar na Alpha, chame torre 118.612, azul 4071. Positivo, autorizado via parte, Juliette Alpha Charlie. Pode esperar a torre 1862, ou 4071. Fio. 748, informação, hotel. Quase 6748, acena identificação, autorizado de chegada Mari, desceu nível 050. Identificou na Mari 050, 748. 319, voo 9391. Falou, agora lá 6625, Salvador, voo 1398, livrou na frente. Gente, gol 1398, bem-vindo a Salvador. Ingresso na Taxi Alpha, previsto portão 5, contudo, mantém a posição à retaguarda do 763 da Condor Airlines. Gente, gol 1398, aguardar, caso ponto. Autorizado pushback e acionamento no 02, tá 3662. Ele vai puxar e acionar no 2, 3662. Six, continue your taxi, join taxi Juliet until gate 10. Joining Juliet and holding at gate 10, color 076. Okay. Voo no 398, continue o taxi, ingresso Juliet, portão 5. Match Juliet, portão 5, voo no 398. Salvador, boa noite, azul 4071, ponte espera da 10, pronto. Azul 4071, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 130 graus com 10 nós. A linha decola 10, 4071. Oi. Ok, 050, 1748. Só fazer o desenvolvimento do cartão. India, November Tango Oscar India. Feedback, acionamento, Avianca 63, 10, portão 1. Tem nesse setor aí um Alfa 320 da TAM realizando o pushback aí, ok? Afirmativo, aguardando. Azul 4071 decolou de 22, chame o controle em 119 decimal 35. Donato é 5, 4071, obrigado. Sungusa 360, Gole Gonza, o 4071. Solo Salvador, 6727 da web, no 04 para o pushback acionamento. Salvar, 748. Fique mantendo nível 380 para de prato, o volume e entrar fora do espaço do equipamento. Aguarde, então 3455. Aguarda, 55. Ele tem essa força, falta. Solo 3662 para o táxi com 73 a bordo, alternativa Fortaleza, 2 horas e 40. Copiou 3662? Não, senhor comandante, repita, por favor. Afirmativa, está pronto para o táxi com 73 a bordo, Fortaleza, 2 horas e 40. Sim, está autorizado o seu táxi via... Por gentileza, repita aí, confirmando aqui, 73, 2h50 em Fortaleza, é isso? Afirma. Muito obrigado por aguardar. O senhor está autorizado o seu táxi via Táxi Índia, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 90. Quando ingressar na Alfa Chamitui, 1 no 8, decimal 62, tá? 3662. Índia, Alfa Charlie, quando lá, chama a torre em 118, decimal 62, o 3662. Obrigado, boa noite. Boa noite, comandante. Tan 3455 está autorizado para o pushback acionamento no gate 08. Está autorizado, 3455 vai chamar táxi. Avianca 6310 está autorizado para o pushback acionamento no gate 01. Autorizado no 01, 6310. 3662 da TAM, posso estar pronto. São 3662, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. O vento é de 130 graus com 8 nós. A linha decola da 10 ou 3662. Afirmativo. Alternativa Guarulhos, ciente, está autorizado seu táxi, parte principal, TAM 3455, via Juliette Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa, chame a torre 1-8, decimal 6-12, TAM 3455. Autorizado, táxi via Juliette Alfa Charlie, ponto de espera da 1-0. Quando ingressar na Alfa, torre 1-8, 6-12, TAM 3455. TAM 3662, decolou aos 28, chame o controle 119 decimal 35. TAM 35, boa noite, até amanhã, obrigado. Táxi, o Avianca 6310, PAB 99, 3 horas e 10, alterna Aracaju. TAM 3662, contato radar, suba nível 370, sai da PUCA, transição de Zipá. PUCA Zipá, possibilidade de Guazipá? Mantenha a saída, aguarde coordenação com o centro. Positivo. Controle Salvador Gordo 604, transfere informação hotel. Gordo 604, acena identificação, chegada Mari, desça nível 050. Chegada Mari, descida para o 050, Gordo 604. E agora, Índia Alfa Charlie, chamando a torre 1-8, decimal 62. Iniciando, Índia Alfa Charlie, 1862 agora. Autorizado para o Chibeto, acionamento. Autorizado, puxa acionamento para o AVE 6727. Rogério 71, 1288, 13365, muito boa noite. Número 2345. final pode chamar a torre, senhorita? 118.6, 11.748. 18.6. Torre Salvador, Abjet 6748, curta final, baixar de checar. Autorizado o pouso na pista no zero, vento de 130 graus com 7 nós, 6748. O pouso 6748. Meia dois, passa nível 110, chama o Recife 12685, alterna 12545. 12685, qual é a outra, por favor? 133.25, então 3662. 625, boa noite. Boa noite. 51, alterna 124.25. 1, 2, 4, 2, 5. Autorizado o final do ILS Excelência 1 Glide, reporte estabilizado. Descida para o 2010, ajuste no 02. Vai reportar quando estabilizado o final ILS X-Ray, sem o Glide, ou quando 604. Me torre, 118.612, web 6727. Táxi autorizado via Índia, Alfa Charlie, Cassinona Alfa, Torre 118.612, 6727. Tá na sua escuta, obrigado, uma boa semana, senhor. Boa tarde, obrigado, bom voo. Obrigado. Solo, boa noite, Objeto 6748, Libra. Web 6748, boa noite, bem-vindo a Salvador, Livre Táxi, Alfa Juliette, Portão 4. Que Alfa Juliette, Portão 4, muito grato, senhor. Torre Web 6727, boa noite, está mantendo o ponto de espera pronto. Gente, mantenha o ponto de espera 6727. Mantenha. Avianca 6310 decolou 34, chame o controle 119.35. 119.35, ó. Salvador, boa noite, Avianca 6310. Avianca 6310, contato radar, suba nível 350, sai da PUC, transição Aracaju. PUC Aracaju, sobe ao 350, Avianca 6310. São 3455, autorizado decolar da 10, 130 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem no 0, são 3455. Dia 04, passa nível 040, tem condições de prosseguir na chegada? Temo, voo 604. Sente, a posse estabilizada. Vai pra posse estabilizada, voo 604. 727 ali, mantendo 1-0. Ali, mantendo 1-0, 6727. Salvador, gol 1889, boa noite. Boa noite, 89, boa noite. Aguarde a autorização para o Galeão. Aguarde a autorização, 839. 799, Brasília, 1-4. Controle, Salvador, boa noite. Tá. 3, 4, 5, 5 na sua escuta. Só 3, 4, 5, 5, controle, contato rodado. 3, contato rodado, 3, 4, 5, 5. Gol, 1604, estabilizado, localizador, CLS X-Ray, 1-0. 1604, cheque o trem, torre 1186. 1186, 1604. Salvador, Ouro 604, estabilizado aqui, não. ILS X-Ray, contra baixar travado. Ouro 604, continue, aguarde liberação para o pouso. Continua, aguarde autorização para o pouso, Ouro 604. Fabjet 6727, autorizado decolar dando zero, 120 graus com 7 nós ao vento. Decolagem 6727. No 604, autorizado pouso, vento 120 graus, 8 nós, cabeceira deslocada 90 metros, gol no 604. 6, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado pouso 1-0, gol no 604. Web 6727, decola de Salvador, 39, chama o controle, 119, decimal 35. Web 6727. 9-3-5-7-7. Webjet 6727, boa noite. Objeto 6727, controle, boa noite, contato radar. Obrigado, um bom domingo aí. Avianca 63-10, chame o centro de controle de área, frequência 12685. 12685-6310.